Converso agora com o Dr. Fernando Duglos. Ele é oftalmologista e vai falar para a gente sobre os riscos de usar o colírio sem a prescrição médica. Boa tarde, doutor. Você poderia falar quais são os problemas de saúde que podem surgir do uso indevido do colírio? Boa tarde. Posso sim. O uso indevido do colírio é um problema grave e às vezes um problema muito sério, porque você vai usar um colírio quando você tem todo o tratamento, ele é baseado num bom diagnóstico. Então, se você não sabe por que que você está usando, você não tem o que usar. Se você não tem um diagnóstico, você não pode estar usando colírio. Primeiro, você usa um colírio porque teu olho está vermelho. O teu olho está vermelho, você está pedindo socorro. O vermelhidão é o pedido de socorro desse olho. Então você vai, usa o colírio e deixa ele branquinho. Ele fica bonito, mas ele continua doente. Então isso mascara uma eventual doença que está por trás. E existem os efeitos colaterais dos colírios. Então muitos colírios, quando usados indevidamente, eles pioram o quadro. Existe uma doença grave chamada herpes, herpes simples, essa que dá no lábio também pode dar no olho. E quando você usa determinados tipos de colírios na vigência de um quadro de herpes, você pode piorar muito, agravar muito essa doença, inclusive chegando à perfuração do globo ocular. E você tem os efeitos colaterais dos colírios. Por exemplo, você usa um colírio de cortisona durante muito tempo, você vai ter catarata, ou você vai aumentar a pressão do teu olho. Então, existem casos de pacientes que ficaram cegos porque inadvertidamente usaram colírio à base de cortisona durante muito tempo e, consequentemente, eles vieram fazer um glaucoma e esse glaucoma roubou a visão deles para sempre, não tem mais chance. Então, o uso indevido de colírio é realmente um problema cultural. O povo gosta mais de ir na farmácia porque acha que o médico é caro, mas nem sempre é assim, porque o SUS também oferece atendimento médico. E você, às vezes, na mão de um balconista de farmácia que está tentando te ajudar, mas na melhor das boas intenções, ele está te prejudicando. Certo, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de passar conhecimento para a população através de vocês, que certamente vão difundir isso com uma grande amplitude. Obrigado. Celso Oliveira, para a agência Megafone.